DJ Daniel Vídeo. Aqui o grave é forte. Qualidade aqui é a diferença. O grave é forte. Qualidade aqui é a diferença. Vai encarar?